A sura de quem carranqueou. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Ele carranqueou e voltou as costas. Porque o cego lhe chegou. E o que te faz inteirar-te de que ele talvez se dignifique? Ou se lembre da mensagem e a lembrança o beneficie. Quanto ao que prescinde de ajuda, tu ouves atentamente. E nada te impede se ele se não dignifica. E quanto ao que te chega correndo, enquanto receia Alá, dele te desinteressas. Em absoluto, não faças mais. Por certo, esses são uma lembrança. Então, quem quiser, disso se lembrará. Registrada em páginas honradas. Elevadas, puras. Em mãos de escribas. Honoráveis, virtuosos. Que morra o ser humano, como é ingrato. De que coisa ele o criou? De gota seminal, ele o criou. Então, determinou-o. Em seguida, facilitou-lhe o caminho. Em seguida, fê-lo morrer e fê-lo sepulto. Depois, quando ele quiser, ressuscitá-lo-á. Mas, em absoluto, ele ainda não realizou o que ele lhe ordenou. Então, que o ser humano olhe para o seu alimento. Nós fizemos entornar a água abundantemente. Em seguida, fendemos a terra suficientemente. E nela fizemos brotar grãos. E videiras e hortaliças. E oliveiras e tamareiras. E pomares entrelaçados. E frutas e pastagens. أَنْعَامِكُمْ tudo para gozo de vós e de vossos rebanhos. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ então, quando chegar o suar ensurdecedor, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ um dia, quando a pessoa fugir de seu irmão, e de sua mãe e de seu pai, e de sua companheira e de seus filhos, nesse dia, para cada um destes, haverá uma situação que o preocupará. Nesse dia, haverá faces radiantes, sorridentes, exultantes. Nesse dia, haverá faces cobertas de poeira. Cobri-las-á um negrume. Esses serão os renegadores da fé, os ímpios.